gente só deu certo até agora. Porque eu tô seguindo o combinado. Quando você fala tudo certo, se eu abro a boca tô errado. Mas de hoje em diante eu vou mudar. É importante você saber que agora eu só vou entregar tudo aquilo que eu recebi de você. De você. Se assim você não me querer, se o nosso lance acabar, de amor sei que não vou morrer. Passo o tempo eu vou superar. Se assim você não me querer, se o nosso lance acabar, basta a gente se entregar pra vida, pras coisas do amor. Quando a gente se entrega por inteiro pro amor. Se assim você não me querer, se o nosso lance acabar, de amor sei que não vou morrer. Passo o tempo eu vou superar. Se assim você não me querer, passa o tempo, eu vou superar. Basta a gente se entregar pra vida, pras coisas do amor, do amor. Se entregue a vida, as coisas do amor. Se entrega junto, vai. Quando a gente se entrega por inteiro pro amor. Obrigado! E aí, gostou desse vídeo? Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e no final, dá seu like.